Inspira toda a revolta, toda a ira. Inspira tudo aquilo que te intriga. Inspira o coração que petrifica. Inspira a paz pra periferia. Inspira toda a revolta, toda a ira. Inspira tudo aquilo que te intriga. Inspira o coração que petrifica. Inspira a paz pra periferia. Se tu confia, eu vou situado em rima pesada, pra abalar, fazer travar o croque da matraca. E que se foda os dodôs que não apoiam. Tira espaço pra bandido ter caviar, então balança o rabo. Tem que tá ligado, deixa ouro em banco e vê maluco meter ferro que é seu carregando. Não é a pô, tenta viver com a miséria da bolsa família. E vê patrão me dá trocado pra engraxar botina. Não vamos deixar por menos, vou fazer a reviravolta e te mostrar o que é matar playboy pra fumar droga. Ele se importa como a sede de beber um vinho. Me se humilhar quando me dá a chave do cofrinho. Não sou o Zé Pobinho, braço gordo, nem pagando do meu negócio, tudo eu do seu. Se vira malandro, se tu confia, patrão, pra lavar seu carro esporte. Invadir o meu barraco com uma tropa de choque. Ratão agora vai rimar, a raça maldita. Quem vem do inferno pra roubar a sua família. Inspira no pior instinto da vingança. É como um corte da navalha que abre sua garganta. Desde criança eu aprendi a me virar sozinho. Nunca chorei se eu lutei por falta de carinho. Mas sei como fazer essa parada virar. Quando pedir o resgate para o seu filho, solta. Inspira toda a revolta, toda a ira. Inspira tudo aquilo que te intriga. Inspira o coração que petrifica. Inspira a paz pra periferia. Inspira toda a revolta, toda a ira. Inspira tudo aquilo que te intriga. Inspira o coração que petrifica. Inspira a paz pra periferia. Mas aí o que dá? Te enquadrar, te ripar, ver o bicho pegar e a cobra fumar. Ficam desesperados com o sumiço do carro da coroa. De peça em peça fica rico vendendo em Lisboa. Não é à toa a raiva desse molequinho aqui que o governo fez do farol vendendo melzinho. Aí tio, vai o maíz. Ser olhado da cabeça ao rabo e me dizer que não compra coisa de um coitado. Não sou otário, só não tive a mesma trilha de não ter prancha de surf e acampar lá em colina. Inspira, o sangue vira um desejo pra te matar, esquartejar o seu corpo inteiro. Tem que ser ligeiro pra não levar os pipocos da goi. Até no palco quando canto minha cabeça dói. Sabe o que é acordar cedo e comer farinha? Sabe o que é a sua mãe sair pra vender balinha? Louco pra isso é pouco, né? Quando o sangue ferve, vambora Lusiânia, cuidado com quem tu mexe. Nunca fique no gelo, não tenha um fraco santo do tipo Vasco da Gama afogando no oceano. Mas o que eu vou fazer se mata para viver? Não quero meu filho vender dum pra você. Se tu confia, pode crer, o bicho pega no crime. Se eu tô lá, venho pra cá, já conheço esse filme. Inspira toda a revolta, toda a ira. Inspira tudo aquilo que te intriga. Inspira o coração que petrifica. Inspira a paz pra periferia. Inspira toda a revolta, toda a ira. Inspira tudo aquilo que te intriga. Inspira o coração que petrifica. Inspira a paz pra periferia. Quem hoje tá por cima vai cair, ou já caiu um dia. Quem está por baixo vai subir, ou já subiu na ira. Periferia vai virar talvez um ponto turístico. Eu roubar, mandar pinar a base de tiro. Escola velha, mó bagunça, tretas e acertos de conta enquanto play. Na Disney manda fotos de lembrança, não importa se tá faltando luz em meu barraco, não tem piso azulejo, é no puro pau. Luciano é aquele passo pra ser feliz e viver. Na real, Guardião é meu jeito de ser. No proceder pra poder entrar e sair, sempre na paz. Encarar o dia a dia como um dia a mais. Não importa se é do lado, tem metralhadora. Se a droga que vem e entra é dentro de canoa. As granadas de mão na cintura, tipo guerra, tipo bomba de Hiroshima dentro da favela. Tá certo, você não troca escola pela rua. Não dá mole pro seu pé, não passeia de viatura que pega sua mina pra curtir. No baile com o conjunto e o boné escrito paz e liberdade. Sem fugir da realidade, inspira. Quando o ar de revolta, inspira. Nossa vez abre a roda, inspira. Toda a revolta, toda a ira, inspira. Tudo aquilo que te intriga, inspira. O coração que petrifica, inspira. A paz pra periferia, inspira. Toda a revolta, toda a ira, inspira. Tudo aquilo que te intriga, inspira. O coração que petrifica, inspira. A paz pra periferia, inspira. Toda a revolta, toda a ira, inspira. Tudo aquilo que te intriga, inspira. O coração que petrifica, inspira. A paz pra periferia, inspira. Toda a revolta, toda a ira, inspira. te intriga. Inspira. O coração que petrifica. Inspira. A paz pra periferia.